vem, Senhor, neste lugar. Teu povo se junta a te adorar. Arão e seus filhos, escolhidos por ti, vestes santas, glória a fluir. Como ouro e linho, cores a brilhar. Cada detalhe, um ato de amar. Peitoral de juízo, nomes a carregar. Sobre o coração, sempre a te lembrar. Oh, santidade ao Senhor. Arão leva os nomes com amor. Em cada passo, tua graça a guiar. No santuário, juntos a te exaltar. Romãs e campainhas, um som de louvor. Teu povo se une em um só clamor. A lâmina de ouro gravada em amor. Santidade ao Senhor, nosso Salvador. Levamos no peito a memória de ti. Nas vestes de Arão a promessa a fluir. Santo é o teu nome, teu povo a cantar. Na presença gloriosa, vamos nos encontrar. Juntos a te exaltar, assim como Arão, chamados a ser servos do Altíssimo, prontos a viver. Neste lugar, teu povo se une para te adorar. Vestes de santidade, um ato de amor. Em ti encontramos nosso Salvador.